degradação. A gente se enterra em seu próprio chão. A raça humana é falha ao cubo com as reservas naturais. Os padrões de consumo são surreais. Como será no futuro não tão distante? A massa de manobra permanece retirante. O chão é pele de elefante, água em escassez. Meu consonante lamento vem de uma vez. A natureza manda as respostas de quando em quando. Não vejo a nação se reeducando. Manias invisíveis muito prejudiciais. Pois a sujeira já chega aos mananciais. E é fato que o fim da história se aproxima. Relato, pra essa doença não há vacina. Retroceder o estrago é quase impossível. O vírus humano causou um dano irreversível. Nós produzimos muito mais que consumimos. Boa parte jogamos fora, o resto mal distribuímos. Fazemos uso indevido das riquezas que temos. Nunca demos valor algum e agora as perdemos. Assim a existência é vã, perde o sentido. As consequências vão bem além do que é conhecido. A gente paga o preço e esse é o resumo da história da sociedade de consumo. Ecoa pelos cantos do planeta verdade. Nos falta inteligência e responsabilidade. Se vale o que me cabe, a minha parte eu resumo na história da sociedade de consumo. Repara como nosso céu é cinza, o ar impuro. Mas temível é o futuro, o amanhã é tão escuro. O fim é prematuro, isso todos sabemos. Mas nós, ainda imaturos, fingimos que esquecemos. É tudo em nome do progresso, seguimos o processo. E a natureza aos poucos reage aos nossos excessos. Manda notícias do porvir e deixa a sensação de que tudo há de ruir. Em breve, a gente escreve o destino, desde menino é assim. Ainda que sem saber, já contribuímos pro fim. Costumes um tanto impróprios pra atual situação permanecem intactos no inconsciente da minha raça. Caminhamos velozes em direção à destruição, até que em nós uma nova consciência nasce. É necessário mudanças ou nossa herança, pra futura geração será desgraça. O que hoje a gente passa é apenas o início. Mais próximos estamos da beira do precipício. Resulta do seu vício a redução dos meus anos. Não me diga que mudar estava fora dos planos. Assim a existência é vã, perde o sentido. As consequências vão bem além do que é conhecido. A gente paga o preço e esse é o resumo da história da sociedade de consumo. Ecoa pelos cantos do planeta verdade. Nos falta inteligência e responsabilidade. Se vale o que me cabe, a minha parte eu resumo na história da sociedade de consumo.